Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Castbox e Google Podcasts. Está muito bem disposto, muito, muito bem disposto. Então, não é suposto ser assim? Não. Olá! Já! Já estamos assim! Um bocadinho! Começa bem! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje temos aqui connosco o André. Olá! O Diogo. Olá! O Carlos. Olá! Carlos? Não era o Gonçalo há bocado? Ele tem vários. O Gonçalo. Olá, olá! São boés hoje, não são? O Virgílio. Olá! O Ferreira. E a Joana. Joana Rita? Joana, Joana Gama. E o João? Sim, eu. Yeah. Olá. Tá. Pronto, então cá estamos nós, já sabemos como é que funciona esta javardeira. Isto é a intro mais rápida de sempre do Pod Bullet. E a melhor. Já toda a gente conhece a Joana porque toda a gente ouve o Pod Bullet e então nós já demos claro. A conhecer quem é a Joana Gama. E é para isso que nós sabemos. Sim. É para isso nós sabemos. Ah, vinha preparada para uma introdução, não só disso, mas de outra coisa também, tipo a dizer profissional da comunicação. Está bem. Yeah. Humorista, comediante, radialista, parva, freelancer, influencer, instagrammer, youtuber, banana papaya. Sim, tá bem. Já valeu a pena vir. Eu gosto que as pessoas apresentem, é por isso que eu venho a podcasts. Pronto. Tenho outra a seguir só melhor. Isto não pode ser. Pois não, não. Isto é um programa. Pois é, okay. Um programa. Isto é um esquema portanto, de pirâmide. E sério? É um esquema de pirâmide. É um esquema de pirâmide, mas é um programa. Portanto, Joana, tu estando aqui connosco, és a garota do programa. Está bem, é? Pode ser. Pode ser? Sim, funciona. Melhor que a de Ipanema. Aí, foi. Oh, Carlos, para. Carlos ou Gonçalo? Sim. Sim. Bom, e o tema de hoje será ódio de estimação, mas não sabemos. Pá, para com isso. Não sabemos se lá chegaremos, porque isso já está a descambar nos primeiros. 2 minutos e 56. 6 é o tempo que isto está a gravar. Mas sim. Eu tenho aqui umas coisas para dizer. Claro que tens. Tens sempre coisas para foda-se. É que depois, tipo, não, eu hoje vou ser o André, eu hoje vou ser o André do grupo. Portanto, eu tenho aqui umas coisas para dizer. Eu acho que a nossa convidada. Obrigado, Diogo, pelo relato que estás a fazer. É igual, não é? Igual. Nós devíamos dizer isto em off, mas vamos dizer em on. Ai. É toda boa. Diz. É uma ganda milf. Acham? Olha, ontem engatei um gajo na Levis. Boa. 23, 25. Não dá. Não, e leves. Não dá. O quê? Descontos para funcionários? Estão a brincar. Ah, isso é fixe. Claro, okay. Não. Mas para leves, vamos à festa da moita. Se é para comprar leves. Olha, ah, olha, não. Olha. Mas isso a dizer sobre mim. Diz. Sim, sim. E a dizer que, sem margem de dúvidas, a melhor pessoa chamada Joana Gama é a melhor convidada do Pod Bullet de sempre. Oh, mas há mais uma Joana Gama. Que é uma pianista. É. Se calhar daria uma melhor convidada pianista? Para vocês. Sim. É. Não curtimos dessa gente. Não. Porquê? Não, não. É que, repara, esta muito Joana, eclético, esta muito Joana eclético. está. Ou quer aprender piano, não é? Eu estou a aprender piano e a ter aulas de canto. Então, portanto, Joana, podes sair, por favor? Obrigado pela tua participação. Mas qual é o problema? Dos pianistas? Sim. É muita mania. É muita mania. Porque, olha, campos. Diogo, estás olha, a um ódio do já. Inferno. Não, tu não sabes tocar nada, sabes tocar os parabéns a você, para nada. Por acaso não sei. Não sei. Pior, não sabes Titanic? Não. Eu sabia na flauta. Porque escola preparatória Dom Luís de Mendonça Furtado. Isso e o Titanic era uma outra música. Eu acabei de dizer Titanic. Foda-se. Foi mas exatamente também, o que e também aprendemos o Titanic. Eu aprendi também. Sim, o Titanic. Sim. Sabes tocar o Titanic na flauta? Agora já não. Ah. Iria, sabes tocar o Titanic na flauta? Iria, sabes tocar flauta? Flauta de carne. É muito cedo. Muito cedo. Pronto, mas nós não gostamos de pianistas. Não. Mas gostamos da Joana Gama. Oh, desta? Não, da outra. Ah, ok. Abrimos uma exceção para pianistas para a Joana Gama. Sim. Obrigada, beijinhos. Bom fim de semana então. Pois digam quando for para descer. O que é que tens andado a fazer? Olha, nada. Pronto. Ser freelancer é muito bom por causa disso, porque posso não fazer nada e parecer que estou a fazer merdas. Não, mas além das aulas de piano e de canto, tenho sido mãe, estamos a planear a tour do Banana Papai. Isto vai sair quando? Daqui a, não é nesta semana, é na próxima. Pronto, ainda estamos. Não, é hoje. Olha aí, está a picar, meu. Parece que não sabem estar. A tour do Banana Papai, a Rita e eu, em princípio, vamos ter um talk show também este ano, okay, num canal de televisão, que não vou dizer por acaso eles depois decidam à última da hora que não vou fazer aqui o plug. Faz não é? E estou a acabar um livro. E de escrever, aquilo que estavas a começar quando foste nossa convidada, sim, há 6 meses. Sim, estou a acabar, está a ser muito bom e fácil. Não estou nada arrependida. E pronto, acho que já é o suficiente. Então, não é? Tens uma mulher do Renascimento. Porquê? Por ser obesa? Não, por teres buço. Ah, não tenho, tirei. Eu antes doía-me imenso, mas agora reparei que fazendo mais vezes que dói menos, não é? Porque há menos penugem. Porque faço com cerne. Carlos, tu tens a barba mais galinha aqui. Eu que a última vez fiz o bigode, estávamos em 2004. Nunca foi no Euro. E é isso que eu tenho feito. E vocês, o que é que têm feito? Nós somos do Barreiro, portanto também não temos muito. Andar de barco, não é? Andar de barco é sempre divertido. Menos também no inverno. Menos iria que anda de carro. Sim. Até depois goza connosco que nós temos que trabalhar na Barreira. Exatamente. Porquê que vocês querem trabalhar na Barreira? Eles são os únicos, eles trabalham em Lisboa e queriam trabalhar na Margem Sul. Não, não, Barreiro, não somos Barreiro. Nós, é todas as pessoas do Barreiro que trabalham em Lisboa. Eu sou do Barreiro e não trabalho em Lisboa. Mas, por isso é que estás bem, ninguém diz, ai, eu adoro o barco. O barco das 8h20 para mim, eu acordo de manhã, meto naquele barco e fico maluco. Estás a gozar. Aqueles 20 minutos ali. É o que te motiva. Aquele cheiro a naftalina. Espera aí que o André vai aproximar-se do microfone. O barco das 7h05 era mítico porque havia gajos a jogar à sueca e a berrar aos altos berros. André, 7h05 ainda estou a dormir e ainda tenho mais uma hora e meia de sono, portanto morre. Morre tu, que eu já estou a caminho do trabalho. Calma, maturidade. 6h50. E há pessoas a beber cerveja. Sei que tu és assim. No bar. Se começasse a beber cerveja, eras a melhor pessoa. Ah, um bar no barco? Claro, não, claro. Sim, um cafezinho. A melhor cena é. Qual luxo? Já queres boa andar de barco. É espetáculo. Mas é assustador ver às 6h50 pessoal a embarcar minis logo. Mas de manhã é que se começa o dia. Se calhar ainda é de noite para eles. É assustador é ver-te nesse barco. Sim, por acaso é. Estou um bocado. Ok, estou a gostar do tema de hoje. Barcos. Só barcos Flusa. E cães. Acho que dá dizer o nosso código pod bullet 10 para comprar bilhetes da Softlusa. Olha, era um grande patrocínio. Ou ração para cão. Nós queremos um patrocínio, não arranjamos ninguém. Eu canuba, Royal Canin. Como assim? Tem cá um account e não tem. Não faz nada. Se quiserem falar com a Purina, eu conheço uma pessoa. Faz sentido, não faz? Purina aqui, vocês. Purina é marca. Comida para cães. Sim. E o que é que nós somos? Ok. Eu tenho uma gata e compro. Já lhe deste comida de cão? O que é que acontecia? Ladrão bué depois. Ladrão bué. Pois querem à rua. É uma chatice. Não papo disso. Então, se deres de periquito, também é fixe. É fixe. Um bocado alpista, morrem. Mas... É isso, vosso leiro. Também. Há mais gatos no mundo. Pois há. Há gatos demais. Ou, há uns tempos houve uma. Havia demasiados gatos na rua. Pois é. Devias ir à minha rua. Tenho uma crise de cat lady na minha rua. O João está aborrecido, estás aborrecido, não estás? Não! Ele está a dormir, Nada. Vou ter que te circo. Até parece que vais trabalhar à tarde. Mas qual trabalhar à tarde? É domingo à noite? Ah, pois é. Pois é. Como nós somos muito originais, quisemos falar sobre ódio de estimação outra vez. Deviam ter convidado o Paulo Almeida. Podíamos, é verdade, mas aí havia um conflito. Não havia tanta gente a ouvir o episódio. Não só isso, como não havia piada. Oh, não digam isso do Paulo Almeida. Ah, ele é capaz de ser muito boa pessoa, mas... A piada é subjetiva. Exato. Por acaso não concordo assim. Tá, ficou... E agora a Joana está toda encaralhada. Não estou nada, eu encaralhada, quem me dera. E foi mais um bónus. Pois é, pá. Ok. Bom, começa lá, Iri. O quê? Eu, o meu ódio de estimação. Ah, não quer já, não quer já o teu? É o pior. Pois é. Por isso é que então, é, não é? Portanto, porque eu pensei no tema. Ei, caralho, isso vai ser bada fixe, mas depois só me lembro de um exemplo. Que é? Foste bolir. Não, eu lembrei-me enquanto estava a bolir. Então. Ah, pronto. Okay. Vídeos virais. Ah. Tu odeias vídeos virais? Sim. Ok. Consegues dizer porquê? Consegue. Ah, pensava que era um. Ah, já lá vamos. Okay. Diga um. Porquê? Porque a internet é um sítio muito especial. É especial? Muito especial. Porquê? Tu consegues encontrar das melhores coisas e das piores coisas. Como na vida, não é? Sim, mas mais. Palavras. Sim. Mas mais do que na vida. Sim. Qual é o problema? Aquelas que são mais divulgadas são as merdosas. Sim. Ou seja, os vídeos virais acabam, de alguma maneira, de tirar visibilidade àquilo que são as boas coisas que há na internet. Que é vídeos tipo de gatos? Pornografia. Vídeos de gatos? Vídeos de gatos. Mas são virais. Não? Receita. Já vídeos de pornografia com gatos. Com gatos, yeah. Sim. Vídeos. É bom. Yeah. Eu gosto. Yeah. São fixe. É. Yeah. Boas pussies. Yeah. E... o nível hoje... E, portanto, não há visibilidade para conteúdo de jeito como o nosso. Olha... Olha, é verdade, é verdade. E é uma... Acham que é por isso? Não, vá, um exemplo. Joana, nós não temos mamas, está bem? É... Então, mas podiam ter conteúdo. Tu tens. Calma lá. Tu tens, Diogo. Espera aí, depende da altura do ano. Do ano, cara. Quando o André vira drag queen. André ali queen. É maio, ali é maio. Ali é maio. Ali é maio, junho. Ataca na zona do papagaio. Pá, continua. Dá um exemplo que é para nós podemos dizer mal. Rebecca dois. Black, Friday. Yeah. Que é para Q Music? Joana? Sim. Canta? Friday, Friday, Nasciano, Friday. Exato. Grande som. Por causa das aulas de canto, viram? Viram? Viram o que eu fiz aqui? Houve aí um vibrato. Um vibrato. De Luísa Sobral no tom. Como é que é? Estás constipada? Não, estou-me só a cagar. Ok. Para isto. Se calhar a Luísa Sobral também. Não, ela por acaso nota-se que a voz é forçada, repararam nisso? Sim. Dizem que é feita por computador. Não. Isso. Ela coloca a voz de maneira... Sim. O bom dela é que ela, desde essa música... irmão. Desde essa música teve imenso sucesso a seguir, nomeadamente em músicas como... Qual desde essa música? Qual música? A Fado Friday. Ah, eu estava a falar da Luísa Sobral. Bom dia, Diogo. A Luísa Sobral, eu não desgosto. A Rebecca eu também Black, não, é bom para ouvir quando estás com de manhã ou assim. Ah, Xanax, é pesado. Quando vais correr. Então, mas tu achas... No parque da cidade. É gym music. Quando estás no fitness set ali. Então, mas diz-me uma coisa, tu achas mesmo que... Já agora usem o nosso código POD10 para o fitness set do sim. Fórum Barreiro. Claro, sim. É o único que dá. Que tem vista para o barco e... Não, tem vista para a pool. Olha lá, então, mas tu achas que por haver um conteúdo... tem mais visibilidade que os outros, que isso rouba tempo de antena aos outros, como não, se houvesse não. uma taxa de vídeos que eu vou ver durante o dia e porque vi o da Rebecca Black é por isso que não vou ouvir o vosso podcast. Sim e não. Então, não achas que são pessoas diferentes e targets diferentes e o pessoal que vê sim. a Rebecca Black poderá não ser o mesmo? Sim e não, também. Está a ser fixe falar contigo, não é? Adoro conversar contigo, porque vamos a sítios. Vamos? Sim, vamos. Sim e não. Okay. Sim e não. Sim, não. Depende de quem tiver a dar a resposta, sim. Espera aí, esqueci-me do sim e do não. Ora bem, então, primeiro, as pessoas em geral querem sangue. Portanto, e tudo quando seja merda, e se for merda com sangue, então ainda melhor. Ok, estou num bom dia. É uma coisa sim. que excita. Portanto, vão ativamente à procura, ou pelo menos perder tempo a ver essa merda. Iria. Ou seja, pode para aí três palavras sem saber. Está bem zangado, ele odeia mesmo. Sim. Por outro lado, o dia tem, portanto, tempo finito. 24 seja, horas. Tem 24 horas, sim. 1440 minutos. Portanto, se tu perdes 5 minutos dos 1440 a ver Rebecca Black, são 5 minutos do Pod tudo. Bullet. Sim, é verdade. Não? Não, é por eu minuto. Vejo. Não. Ah, ok. Ah. Então, mas imagina que tinhas as mãos em cima da mesa. Vias na mesma? Coitadinha, acho que ela tem 10 anos no vídeo. Não, mas já passou, entretanto. Já... Ah, sim, entretanto, já se pode, não é? Gelo, ela tinha gelo. 10 anos no vídeo, mas como agora está crescida, já pode, claro. E pode ser a ver o vídeo? Porque ela agora já é maior? Tem que ser a ver o vídeo. Ah, ok. Pode. Como ela ficou agora. Agora sim. Já estou mais descansado. Mas por acaso, desculpa lá, mas deste um exemplo, por isto é um exemplo ainda melhor, que é aqueles vídeos que é que o dela é só o dela. Mas há aqueles vídeos que alguém pega numa ideia e depois o mundo inteiro reproduz aquilo. Sim. Ah, os memes e não sei o quê. Memes não, de estás movimentos. A falar do Mannequin Challenge. Ou do Ice Bucket. O Ice Bucket... Tinha a esclerose, uma cena assim. Tem ali um propósito por trás. E o Mannequin Challenge é só... É só estúpido. Ou Harlem Shake. Também tinha um propósito. Ou aquilo da... Ou as Flash Mobs. Pá, é giro. Aquele da, cena da garrafa. Aquela da rolha da garrafa também. Ah, sim. Do rei da Rússia. O rotativo. Não! O rotativo, para... Mas esse do rotativo, o primeiro, vamos era ignorar a Joana e vamos continuar a nossa conversa. O primeiro desse da garrafa é giro. É o Jason Statham. É o Jason Statham a dar o pontapé. E não, ele não é o primeiro. Foi um gajo da UFC que foi o primeiro, depois o Jason Statham. Cenas. Obrigado. Já cagando. Já cagando. Yeah, caga no podcast de Carlos. Carlos. De Carlos. Pronto, mas, ou seja, há vídeos virais que ao início, tipo, os primeiros dois ou três, tu dizes, é pá, que giro, e depois ficas... Sim, já chega. Sim. Uhum. Então, tu estás enraivecido. Irado, muito desconfortável com os critérios de partilha da sociedade atual de conteúdos na internet. Não, não é? Diz sim, diz sim e não. E cala-te. Sim e não e cala-te. Perfeito. Mas é ou não? É porque esses vídeos serão sempre feitos, há sempre gente... Estúpida. Não é? Pronto. Sim. O problema é quem os partilha. Exatamente. Portanto, o que tu estás a sentir, e visto que tu fizeste o paralelismo com o vosso podcast, é que não há gente suficiente a partilhar o teu podcast relativamente a quem partilha... Estás ressabiado mesmo! Quem partilha sim, o da Rebecca Black. E tu sentes-te obrigada a participar nesse jogo de critérios... Critérios! Critérios! Critérios ninguém os encontra. É um bocadinho, é perder virgindade. Mas, não é? É por isso, sentes-te mal porque... Para uma coisa ser viral, tu sentes que tem de ser estúpida? Não, eu não sinto. Eu sei que é. Em geral é. Não é verdade. Dá-me um exemplo de uma coisa que não seja. O herpes. Não é estúpido, é viral. Tipo... Não, mas há imensa... Sida. Há imensa informação que circula, nomeadamente no meu target, em mulheres educadas superiores. Estou a brincar. Superiores, acima de tudo. Que são informações que às vezes até são fidedignas e que partilhamos umas com as outras. Eu acho que isso se calhar tem um bocadinho a ver com quem é que vocês têm no vosso feed. Para isso é o Pinterest. Ok, sim, legalmente. Mas percebem o que é que eu estou a querer dizer? Sim, sim. Se calhar tu não segues as pessoas que devias seguir nas redes porque não chega muita viralidade. Nomeadamente estas pessoas estão aqui à minha frente. A mim não me chega essa merda. Não, eu acho não. Que... Não, tem que chegar. A Rebecca Black chegou porque eu trabalhava numa rádio de adolescentes. Pronto, é normal. Mas agora não me chega viralidades, a não ser herpes. Não, e... como não. Assim? Esta coisa do Mannequin Challenge, isso não... não... Mas foi há bué de anos. Dê-me um o exemplo. O Mannequin Challenge caso. Foi tipo há dois anos. Não foi nada. Não, foi para aí há quatro. A sério, já. Atenção, André. Atenção. Ah, bem, tô ele é o historiador. O historiador, sim, do Bullet, o nosso historiador de merda digital. Sim, sim, sim. No fundo é isso. Não, não tem havido, ou então não tem havido. Tem. O que é que tem havido viralidade do caraças nos últimos... Opa, vamos dar aquele exemplo da dança, que é um lado bom, pelo menos. Aquele dos russos a dançar. Mas repara, eu estou a querer bater e eu gosto dessa merda, portanto é um bocado guilty pleasure. No fundo tu escolheste um ódio que não está a funcionar. Da merda, não é? Não, é verdade, não. Eu percebo que tenho escolhido o ódio e percebo que está a deixar... Tu odeias as pessoas que não ouvem o podbullet. Não, eu odeio-te a ti. Isso okay. Já as outras pessoas só desprezo. Então, mas a cena é... Odeias pessoas... Sim. Ah, sim. Pronto. Sim. Estás a ver, comecei mais rápido. Aquelas que respiram. Ok, sim. Ok. Pela boca. E odeias que coisas que achas que não contribuam para um melhor mundo tenham tanto tempo de antena e contribuem para o incremento da estupidez geral. Isso é subjetivo. Então, peraí, não é vídeos virais, é trendes. Tu não gostas de trendes. Acho que dá para ver pela roupa. Finalmente alguém que comenta além de eu. Facto, parece que vai para uma empresa nosso de congelados branco. De peixe. Olha, nosso Joana, White Knight. É só para dizer. Irrita listing outra parece mesmo. Segurança, portanto, se levas um chute nos dentes. És bem amoroso. Isso é Meryl. Vocês têm ar todos. Ai, de usar Meryl. Não. Eu sou da comunicação, sou tipo jovem. Não, isto é tipo robusta. O Diogo é o idoso. Deve ter um sapato ou uma bota qualquer de idoso. Industriais. Não toques na perna. Eu não posso estar na perna. Não fui eu, não fui. Não agora, não agora. Pronto, desculpa, não queria. Era só para perceber melhor. Está bem. Ninguém percebe. É. Foi bom. Então, eu vou continuar. Mesmo a assumir. Porque eu senti-me inspirado pelo João. Eu ia falar sobre. Uau, já fiz qualquer coisa! ia falar sobre Capitão Fausto, mas. Oi. Odeias? Odeio. Mas não. Basicamente, Betinhos, não interessa. Decidi falar sobre grupos do WhatsApp. Ok. Calma, os legais aquilo, ou aqueles partidos. Todos. Aqueles que tinham vídeos de gajos a cortar os tomates. Porque quando. Puta de grupo é esse, meu? É depois adiciono-te. Foste o primeiro. Ia-me cuspindo, mano. Ai, que horror, meu. É verdade. Repara, eu agora já só tenho dois tomates. Ah-ha! Bem feita, bom timing. Sim. Bem, eu fiquei inspirado pelo João, porque de facto, falar de Capitão Fausto é uma perca de tempo, eles são maus. Uma perca do Nilo. Já marchava. Já está. Epá, não sei quanto a vocês, mas grupos do WhatsApp é uma praga que não acaba e é bastante irritante, especialmente no trabalho, em que há sempre aquele grupo de colegas de trabalho que é só pichas, cona e picha cona ao mesmo tempo. O que é que tu fazes? André, mas um desses campos também é teu. Tu és conhecido por... É o picha, né? O que é que tu fazes, André? Qual é eu que... tenho um trabalho de escritório. Ok. Portanto, ah, pois é, o tal. Ele não sim. pode revelar. Não, não posso, pode, sim, não... para estar a dizer picha cona. Não, não, eu já dei uma dica atrás onde é que eu trabalho. Ok. Atrás. É no escritório. Sim, no escritório. É no Conde Redondo. Exato. É no Damas. Não sei o quê. Vai, eu trabalho em Linda Velha, vá, para quem me quiser dar porrada. Ah, então vá, são só 150 negócios de espaço de meio quilómetro, sim. Mas, epá, às vezes no trabalho estamos na boa e de repente num grupo começa a aparecer uma imagem de uma pila a fazer não sei o quê. Eu vou ter que ver isto. Mas esta gente não tem mais nada a fazer. Vocês não têm tipo um amigo que estão na conversa de grupo e de repente mete um meme sobre pichas e aquele gajo... Sim, sou eu. É a tua picha sempre. Eu fico tipo... E depois há aquela cena engraçada, alguém faz anos ou alguém... Queres planear uma surpresa, faz-se o grupo e depois é o spam de 50 mensagens e depois chegas ao telemóvel e tens 150 mensagens por ler. Olá, André! Quem é a pessoa que usa 3 mensagens para escrever uma frase? Não, calma. No nosso calma. Grupo do WhatsApp são respirações, uma pessoa tem que respirar e dar tempo aos outros para ler. Exatamente, alguém existe tom, timing. Claro, e ele é um gajo lento de verbalização. Todo raciocínio. Raciocínio também. Sou fã. Grupos do WhatsApp chateiam-te? Chateiam-me porque existem demasiados. Muitos envolvem pichacona. Repara que... Espera, não, ia continuar. Ok. Merda e... Epá, é estranho. Era para mim. Não, eu estava a ver. Eu estou a tirar uma fotografia, uma selfie para enviar a uma pessoa. Okay. E o João achava que ia tirar aí. Não. Ela estava a fazer pós e tudo, coitado. Uma duck face-zita. E depois há aquela coisa engraçada que é, tu tens grupos de amigos e depois tens um grupo com aqueles amigos. E depois tens um grupo com... Aqueles amigos mais um. Menos um. Ou menos um. Em que podes falar... É o chefe, sim. Não, agora estou a falar no geral, não estou a falar já no trabalho, estou a falar mesmo com os teus amigos. É aquele grupo onde tu podes falar mal daquele amigo. Yeah. É demasiada energia. Sabem que eu tinha um grupo com pessoas e é isso que eu ia dizer, não, estou a brincar. E queria fazer um grupo sem uma pessoa e essa pessoa tinha tirado o útero. Então eu chamei ao grupo das pessoas, que eram só mulheres, úteros. Oh, fuck. Que era o critério de entrada. Ai, aí está uma das razões pelas quais eu não gosto de grupos do WhatsApp. Opa, que são os nomes que se dão aos grupos. Bem, isso ainda é a parte mais irritante. Porque... Desafio-vos a irem agora ao WhatsApp e dizerem os nomes dos vossos grupos. Pode ser? Bora. Para o cronómetro sair. Posso começar eu? Eu sou mais boring, portanto é mais fácil. Benfica. Não. Ódio eterno. Ora bem. Pod Bullet. Sim. André Antunes. Não, os grupos. Grupos. Epá, é mesmo otário. Que merda. Tipo isso que... Ok. Este é de trabalho. Os arquivados não contam, pois não. Depende, se tiveres arquivado todos, sim. Eu tenho um grupo chamado Hashtag Noção. Que bué judgmental. Mas é bem nice, é bem nice. É só tu, contigo próprio. Sou eu. Yeah. Eu tenho grupos aqui que são de trabalho e não posso dizer o nome, né, naturalmente. Ai, é que horror. Mas tenho aqui um grupo muito fixe que é o 7 Balas Vídeo. Ah, eu também tenho esse. Também tens esse? Tenho. Engraçado. Tenho. Ok. Eu não tenho esse. Pois não. Ei. Tenho um grupo chamado SDUB. Mas este já. SDUB. Sociedade. Ei, vocês são muito chatos, André. Tu me surpreende. Bolas sem manteiga. Oh! Porquê? Não fui eu que dei o nome. Está sempre a mudar. Está sempre a mudar a imagem. E pronto. E é engraçado. Já foi outras coisas. Já foi. Epá. Dá para ver o historial dos nomes, por acaso? Não. Dá-se andares para trás. Pronto, ia ficar aqui algum tempo. Mas sim, este grupo. Esse ele é. Então vai, e tu? Eu tenho um muito bom chamado Game of Nerds. Oh! Que bonito. Que merda. Tenho um que se chama Apache Family. Ok. A Paz da Paz, que é um restaurante chamado A Paz. Nós íamos ao Paz e as pessoas vão lá jantar. Há outra coisa chamada A Paz também. Não só. Ok. Porque é um animal, não é? Não, é um índio. Personagem do... Mas também é um animal. Mas algum, Gonçalo? Não. Então, olha, eu tenho chamado... Sou triste agora. Outros, não é? Tenho outro chamado Mente, porque era o nome de uma série que eu ia fazer. Outro chamado Campanha Control. Tenho 17 grupos que se chamam Prenda do não sei quem, Prenda da não sei quem, Prenda do não sei quem. Depois é tudo trabalho, Miss Banana Papaya, Linda Quinta do Lago, que é um colégio onde eu andei, e tínhamos um hino que começava mais ou menos dessa forma. Foi fixe isto. E tu tens também tem o grupo das bolas. Espera, eu digo. Não. O grupo das bolas é mesmo para combinar jogos de futebol. Eu há tenho bolas aqui, não é? Sim, muitas. Yeah, eu tenho o grupo do Sedub. Também tenho o Sedub. Eu tenho o grupo do caralho. Também tens o Sedub. Também tenho o Sedub. Tenho um que é o grupo do caralho. Deixa-me só ver que havia aqui mais um. We are the best. Tenho o Berlim 2019-2020, que era para planear a passagem de ano que eu fiz no Barreiro. Queremos ir para Berlim e ficámos no Barreiro. Começa por B, caga nisso. Sonho. Depois aniversários, Secret Santas, Armagusto, eu já nem sei o que é esta merda. Alucenas era para convidar o combinar o Halloween. E o Sedub também. Tem. Também tens o Sedub. Tens. Se não gostas dos grupos. Tem o Sedub, pois é. Se não gostas dos grupos, porquê que não sais? Lá está, essa é que é a grande questão. Peer pressure? Não, deixa-me estar. Pronto, mas podes tirar as notificações? Sim, e silenciar? Faço mute. Mas deixa primeiro o João dizer um nome engraçado e já digo mais um nome engraçado? Não tenho. Ruben. Trolhas, pessoal da fábrica. Olha, não me dotei do rapaz. Eu tenho Pod Bullet, depois tenho um grupo de trabalho da malta mais... Pessoal da fábrica. Congelados. Mais, sim, da malta mais nova. Pesca nova. O nome até fui eu que tenho. E é assim um trocadilho com o nome, entre o nome da empresa e uma lavandaria. Pronto, porque é para a gente lavar a roupa suja. Estou todo cagado, eu sei. Foi bué interessante. Yeah. Depois tenho um com a minha irmã. Não, tenho um grupo de família, mas isso não vou dizer. Sim. Com primos e a minha irmã, que nós normalmente juntamos às segundas-feiras para ver. Para se chama Suruba? Sim, incestuosa. Okay. Em que primeiro era para ver Game of Thrones, às segundas-feiras, e chamava-se Winter is Coming, com o Coming. Pronto, assim mais com gotinhas. Meu Deus! Obrigado, Iria. Eu nem acredito! Isto foi demais até para mim. Para ele é um pequeno almoço. Mas agora, o quê? O que é um pequeno almoço? Não, maçãs mista, por favor. Não há cá nada. Foi bué. Não há cá. Winter is coming. Não há cá requeijão de pizza. Não. Oh meu Deus! Os nerds que estão a ouvir isto estão todos a pensar. Sim, mas. Foi o último episódio. Ninguém disse o nome do realizador de nada. Calma! E agora chama-se Mandalória porque estamos a ver a série. Mandalória! Muito bem. Em termos, eu acho mas porquê que fazem isso? Moram todos juntos? Não moramos todos juntos. Depois temos um grupo chamado Paintball. Porque foi para combinar uma jogatana de futebol. Tens o Sedub também? Tenho um chamado Sedub, mas eu não sei o que é isto. Deixa estar. Estou bem confusa. Isso está a ser demasiado private. Depois, há aqui um... Sedub. Chamado Old Days Good Times. Que é um grupo que está permanentemente arquivado, porque é com os meus colegas de turma do primeiro ano, do primeiro ao décimo segundo. E coleguinhas, eu gosto muito de vocês, vão para o caralho, não vejo. Mas falam eles? Falam, boé. Pronto, depois. Se calhar eras mais feliz se tivesse tenho amigos. Um grupo de Erasmus. Fizeste Erasmus hoje? Na Roménia. Na Roménia, uau. Sim. É a primeira escolha. Por acaso foi? A minha também. Depois tenho o 7 balas de vídeo. Já chega de grupos. Foda-se então. Até o meu, mas não vais era todos, suposto não. Ser interessante. E não fui, estou portanto fuck you. Só para dizer que eu tenho um grupo que diz prenda vaquinha da pessoa X, redacted, e depois tem um ponto de interrogação. Mas espera aí, a prenda da vaquinha? Não, é a não, vaquinha prenda. Que é para a prenda da pessoa, que não podem pôr o nome porque senão apareceria. Mas depois há um ponto de interrogação. Que é a parte mais engraçada, que nós estávamos na dúvida. Se faria ou não. E foi engraçado. E o que é que ofereceram? Não me lembro, foi há... Um ano, não me lembro. E já foi há muito tempo, não é? Eu sou velho, mano. para acabar, grupos de WhatsApp têm funcionalidades boas como... Mensagens de voz. Sim, mensagens de voz, especialmente tuas e do Gonçalo. Epá, Diogo, tu agora aderiste a essa merda. Eu adoro, meu. É, e dá para me ouvir e... Tudo, é espetacular. Imagina receber mensagens de voz destes gandulos a berrarem... Yeah! eu estou com os fones a pensar, bem, eu sei alguma coisa importante para dizer... Yeah! O segredo é, abaixo, yeah, caralho. Abaixo de 5 minutos, não, de 5 segundos, não ouves? Sim, né? Sim. E acima de 1 minuto e meio, se for um deles, também não. Não, sim. É. Yeah. Mas pronto, isto para dizer que no trabalho, por exemplo, tenho colegas que, para não darem tanta cana, metem um WhatsApp no computador, uhum, e estão a trocar imagens de pila e merda e de cena. Se trabalhas no Trumps, é isso? Basta dedo. Sim, trabalho escritório. Em Linda Velha abriram um novo negócio ao pé da Apapol. É uma sucursal. É uma sucursal do Trumps. Mas pá, eu acho que é uma coisa irritante. Tem um bom uso, quando bem usado para combinar coisas, é prático. Epá, mas se tu conheces as pessoas erradas, como eu conheço... Opa! Depois transforma-se num cancro enorme, que tem muita merda e demasiadas pilas. Parece uma metáfora fixe de falares que... Ah, depois fica um cancro que tem muita merda e muitas pilas, porque toda a gente sabe como é que é o cancro. Exatamente. E a merda e as pilas do cancro. Sempre é uma junção. Acontece bastante. Está bom, André? É uma constante. Não queres dizer mais nada? Para o microfone? Posso concluir? Não tenho nada para concluir desta vez. Capitão Fausto é merda. Sim, concordo. Sabem que eu ainda não ouvi nenhuma música dos Capitão Fausto? Não ouças. Só porque o nome me irrita e as pessoas que gostam me irritam. E portanto eu não vou ouvir. É exatamente isso. Porque estás a perceber? É que o nome já te move. O nome é aquele. Eu não tenho nada contra, é que mas tenho tudo ao mesmo tempo. É o conceito. Aquilo é para. Tu és um elitista para com os elitistas. Sim, é isso. Irrita-me. Okay. Irrita-me. É um olha, é um bocado com a viralidade. Acho que é uma viralidade tipo de parecem uns novos chutos, no fundo, mas para um grupinho muito pequeno de pessoas. Mas repara, chutos também é merda. Não, sim. Então, mas eu não estava a dizer assim. Ah, eu podia dizer isso, podia ter sido meu ódio de estimação. Ver concertos chutes. Eu odeio chutes. Já foi. Já fudeu. Já. Um bocadito. Não, o Zé Pedro é que já se fudeu. Já há tanto tempo. Mas, vão ter menos duas pessoas a ouvir isto. Até eu só quatro. Nem eu vou ouvir. Também não vou ouvir isto. Mas então, Capitão Fausto, nunca ouvi. Podem ser ótimos, mas irrita-me. São uma merda. Mas não é aquela banda cujo vocalista já teve também uma chamada Peixe 2 Pontos Avião? Tipo, são nomes que me irritam para caralho. É capaz, não sei, tipo, mas parece é que puseram, tipo, só um substantivos dentro da puta de uma tombola, caralho. E agitaram. Agitaram aquela merda. Apertaram a camisa até à puta do pescoço. E depois começaram a tocar uma guitarrinha de merda, todos juntos em pé, sem terem nenhuma presença em palco. E depois toda a gente que está a ver com os óculos redondos de merda fica apaixonado por aquilo. Ou não? Obrigado, Joana. Obrigado. Mas tenho aqui uma questão para te fazer. Onde é que fica a puta do pescoço? Qual pescoço? Tu disseste a puta. A tua camisa até à puta do pescoço. Onde é que fica a puta do pescoço para saber até onde é que eu posso atuar? Tu usas camisa. Nunca toda a camisa. Olha que os. Nunca toda a camisa. Quando vais dar-lhe contigo mesmo. Tipo, se for aquela. Tu tens muito pelo, não tens? Pois, tu tens aquela tendência para atuar tudo para parecer não, mais. Não, por acaso não. Pronto, opa, não, tudo eu deixo, até mesmo, acima. Deixo mesmo aqui a farfalheira toda. É como eu, bem. Claro. E ponho laca e... Pronto, mas irrita-me esses grupinhos de malta. Posso, já agora vou só introduzir aqui um bocadinho, que é uma coisa que me enerva também, que são comunidades formadas em torno de gostos. E isso acontece muito com filmes, com séries, convosco todos que estão aqui, e essa merda irrita-me porque tem o sentimento de pertença associado ao conteúdo feito por outra pessoa e agarram-se todos essa merda como se fosse vida. Que é, o quê? Ainda não viste ai, nós somos bué de vamos só falar de pá. Isso é merda. Tipo, foda-se, eduquem-se, espalhem-se um bocadinho mais pela mas vida. Peraí, deixa-me ver se eu percebi. Grupos, ou seja, imagina. Tipo pessoa... Game of Thrones, imagina, malta que tem um grupo com a família para ver Game of Thrones todo ao mesmo tempo. E imaginem que eu falar nunca tinha visto Game of Thrones. Tem um bom bé fugaz, não tem? Ai, olha, na minha altura. Não, mas imaginem, pessoal que eu chego aqui e digo, não vi nunca Game of Thrones. O quê? E a reação é, oh, e vocês todos a tipo, a chuparem as pelas uns dos outros, ela não viu aquele não, episódio. Não, e nós paramos de falar. E não sei o quê, tens que ver, não vi, pá, enerva-me essa merda. Mas não vês isso num... Eu até acrescentava, pessoas que defendem aquilo que gostam. como se devessem, tivesse certo. Como se, não só isso, mas como se devessem alguma coisa à série ou ao conteúdo que estão a defender. Yeah. Yeah. Fundamentalismos e fanatismos metem-me um bocado de asco. Tem que haver aqui uma separaçãozinha. Porque, então. Porque senão não há conversas inteligentes. Porque se tu disseres, ok, há um grupo que gosta de Game of Thrones e depois eles dizem-te a ti, olha, tens que ver, não sei o quê. E tu dizes, epá, não, nunca vi, não tenho interesse, não sei o quê. Mas se tu tiveres essa postura, tu vais dizer a seguir, epá, estou-me a cagar para o que estão a dizer, mas não te permites a ti de ver. Não. Pode ser uma coisa que tu tens. Muita atenção, eu não estou a dizer que eu deixo de ver só porque há gente a gostar e porque há gente que, tipo, ai, adoro viver, esta merda é que me salva a vida. Estás a falar de fandom, tipo, agressivo. Eu estou a falar, tipo, das pessoas e aprecio o entusiasmo, eu também sou entusiasmada por conteúdos e pela Sim. vida no geral de ver. De vez em quando, dada a bipolaridade, mas a cena é fazerem disso uma espécie de seita momentânea. E julgares por não ver. Epá, eu estou-me a cagar se julgou ou não, mas é o feeling que estás a ver de aqui está a malta do Harry Potter. Tipo, e família, meu, e amigos, sem se basearem apenas em... Eu sei que isto é um bocado contra todo o vosso podcast. Não. O nosso podcast é só a favor de merda. Pá, é merda. Mas irrita-me porque isso é o que leva ao Benfica, não é? Estás a falar de clubismo ligado à arte. Benfica também é merda. Sim. Tipo, irrita-me fanatismos exacerbados Sim. de coisas que diminuem a intelectualidade e o espaço para conversa bidirecional. E, geralmente, eu sou muito inteligente, só para que tenham noção, e irrita-me que essas conversas não possam ser tidas, como eu estou agora bastante empolgada, não é? A se calhar contradizer-me um bocado, com calma. Calma. Eu gosto. Não gosto. É? Tipo, olha, podias ver. Porquê que não vês? Mas lá está, é aí que eu quero chegar. Ou seja, é o comportamento quase de fanboyismo. É infantil. Mas há uma diferença entre isso e tu gostares de algo e fazeres parte de uma comunidade que gosta dessa coisa e que discute essa coisa. Sim. Mas daí, depois, a irem todos para a porta do centro comercial quando há um lançamento do Harry Potter para terem o livro primeiro, ou vai sair o FIFA e dormem lá à porta, ou tipo... Já, mas hoje, concerto aqui o hotel estava lá, não está? Isto vai dar um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer da viralidade, Sim. que é um bocado o lado insano das pessoas andarem à procura de coisas para se sentirem pertencentes a um grupo ou uma comunidade e às tantas são só, não é? Subtrai-se de zero individualidade dos comportamentos. Porque esses grupos incentivam... Aí, lá está um sentimento de pertença em que as pessoas basicamente andam a depender umas das outras, mas não têm qualquer tipo de gosto individual e sacrificam. Sim, as pessoas querem no fundo encaixar todas numa caixa. Passa, sim, querem pertencer a alguma coisa. Que... de estereótipos e, não é? Mas não há um lado positivo nisso? Não. Não. Por exemplo, o Diogo sou o indie rock e, portanto, está no seu grupo de amigos indie rock. O Diogo está a cansar. Eu acho que há um lado positivo nisto porque, pá, mostra o outro lado das pessoas, ou seja, as pessoas que juntam-se nesse grupo e que só discutem isso e estão ali muito focados naquilo, se calhar estão a evidenciar outra coisa do outro lado, que é, se calhar não se sentem parte de nada e estão tão excluídos à parte que encontraram ali qualquer coisa que os alimenta de certa maneira. Podia ser a Iurde. Sim. Estás a perceber? É que tudo isto é indicador de alguma suscetibilidade à necessidade de... Mas que não de é culpa, calma, não ser culpa da pessoa. Não estou a dizer que seja culpa, estou a dizer que é um encaminhamento natural que demonstra algumas carências identitárias. Exatamente. Sem dúvida. E que antes de serem fãs de Game of Thrones do que serem homicidas. Também chegámos aí tranquilamente. Yeah. Mas eu acho que é revelador e não sou... Né? Yeah. Mas acho que é revelador de ligações não muito genuínas e que não se aprofundam muito forçadas. Tipo, agora tu és do Benfica, mano, vamos todos para o Benfica. Parece-me tudo muito superficial, não é? Sou amigo do João para ir ver copos alcoomotivos. Mas percebem que é que é cerveja, não é? E talvez isto seja um trauma meu de me sentir sempre fora desses grupos. Sim. E portanto eu olho com algum desdém para isso porque raramente estou incluída. Também pode ser por aí. Pode ser, que eu não tenho grandes grupos assim. Estás ressabiada, Joana? Não estou, mas inerva-me o fenómeno do clubismo e do fanatismo. Inerva-me isso... para caralho. E isso nota-se nas redes sociais. Tipo, se vocês forem ao Twitter, está toda a gente a ser completamente dicotómica nas suas opiniões. Yeah. E ninguém assume espaço para discussão, nem para conversa. És um facho. E tipo, às tantas ninguém aprofunda aquilo que está a pensar ou a dizer, porque quer só introduzir-se num determinado grupo. Sim. Isso é triste. Aí concordo. Eu só dizer... Mas é a mesma merda. Mas não, eu acho que são um bocadinho diferentes. Não, era isso que estávamos a falar. Desculpa. O que é? Eu queria só dizer que a Joana já introduziu para aí 7 palavras que nenhum de nós sabe o que é. A sério? A última, não. Qual foi a última? Dicotomia. Dicotomia, já está. Dicotomia, pá. Eu não fiz o 12º. Mas fez burro. É o bem e o mal, o branco e... Ah, está bem. Sim. Eu queria dizer uma coisa, de em conta aquilo que a Joana estava a dizer. Eu não tenho fones, mano. Não é assim, tens de primeiro. Ah, eu nunca fiz, mas pronto. Gagging. Então o que eu ia dizer? Olha, gagging é bué da fixe, não sei o que é que nunca experimentaste. Eu tipo, adoro gagging. Viste o gagging da primeira temporada? Não, não vi, mas... Puto, tens que ver, meu. Tens que ver o gagging da primeira temporada. Vou-te juntar à thread do gagging. Por favor, grupo do WhatsApp. Olha aqui a minha camisola do gagging, meu. Vou gastar dinheiro em merchandising de pessoas que se aproveitam da minha infelicidade, meu. Gagging. Yeah. E feasting. Foda-se. Desculpa. Feasting foi bom o primeiro álbum só. Vamos embora. Vamos embora. Bem, trazendo alguma seriedade a esta conversa. Sim. Há pouco tempo estava a conversar com uns amigos e descobri que uma amiga minha de há 15 anos não gostava de Star Wars. E... O quê? Mataram-na. Ah! Enfim, porque eu dei-lhe uma prenda de Natal, que era surpresa, e fica, então, mas tu não gostas de Star Wars? E depois chegámos àquilo que tu estavas a dizer, que dentro dos grupos, e isto acontecia bué quando éramos miúdos, então não viste o Padrinho? Mesmo quando nós não víamos um filme, nós mentíamos e dizíamos que víamos um filme. Peer pressure. Por causa da peer pressure. Claro. E é tão bom ser adulto, porque hoje em dia já não ligas a nenhuma dessas merdas. Meu, não vou ver A Casa de Papel, meu. Não vou. Fodam-se todos. Mas agora não vou por princípio. Eu não vou porque... Como o Diogo, quando fiz, gosta de outras bandas, não seja indie rock. Ele disse, eu gosto de Pink Floyd e tal. Que não YouTube, desculpa. Que não YouTube. E o que é que tu gostaste no último episódio, que era uma merda? Era Journey? Era Van Halen. Van Halen. Não é merda, o Gonçalo pode confirmar. Eu gosto. Tirar as medidas e não sei o quê. Pronto, mas se tu reparares, isto é bem capaz de ser a base dos piores problemas do mundo. Não, sem gozar. Isso é SIDA. Yeah. Epá, eu ainda... A SIDA já é mito, meu. Já acabou, meu. Já é mito. Agora se ele é fixe ter. Agora é uma trend, tem que voltar. Agora é trend. Só agora. Olha, isso é que é viral. Isso é que é viral. Vão ver grupos do WhatsApp dos idosos do caralho, né? Os ainda idosos. Quando alguém sai do grupo, o pessoal não precisa de saber porquê. Né? Just happens. É um reality show in the making. Olha, menos um. É que nem há nomeações, não é? Pronto, mas isto irrita-me. Caralho. Bom, depois deste episódio... É o teu ódio de estimação? Olha, pode ser. Tinha pensado em... Não tinha pensado. Não, depois já pode ser, pode ser. Mas vamos variar para outros conteúdos. Pronto, eu agora vou baixar o nível de interesse, dizendo o meu, que é o seguinte. Eu tenho muito, eu odeio muita coisa, mesmo. E... Só tens ódio? Não, tenho algum amor, mas... Gostas de ti próprio? De mim não, mas não tenho gostado de mim. Ah, mas é simples. Tenho gostado da minha gatinha. É a tua namorada, a tua mãe, quem... A minha namorada, e tenho, de facto, também uma gatinha. Oh... Aí, homofobia. Olha, lá está. Eu odeio homofobia, percebes? É o meu ódio de estimação. Eu odeio não pessoas que odeiam homofobia. Tal! Estás a ver? Não odeiem, compreendam os motivos. Ok, Gustavo. Já lá vamos. Então vá. É assim, como eu odeio muita coisa, eu podia ter escolhido a maior parte do que o André ouve, por exemplo. Sim, eu também podia ter escolhido. Podia ter escolhido Red Hot, que o Gonçalo também gosta muito. Eu gosto de Red Hot, peraí. Ou Madonna, que tenho um especial desprezo. Que é o que eu gosto. Que é o que tu gostas. Sim. Mas eu vou optar por outra pessoa. Isto é uma pessoa mesmo. Ok. Portuguesa, diz-me. Não, não, sim. Não é. Era aquilo. Mas havia tantos também. Nós não podemos queimar convidados. Pois, portanto, é verdade, sim. E este sim. Não vem de ser do nosso programa. Chama-se George Clooney. Ok. Overrated, é. Há camadas em relação ao George Clooney. Hi, I'm Batman. I'm Batman. Para já, sim, mas lá, vamos tirar essa já do caminho. Ele matou o Batman a dada altura. Mas além disso, o George Clooney é, para mim, é tipo... É aquela bola de Hollywood que tem tudo o que eu não gosto. Mas é um pão. Lá está. Primeiro é um não pão fazias. Porque estás ressabiado, não o fazia. É um pão porquê? Porque tem um queixo, certo? É essa a... Não, ele é pão. Ele é pão. Eu fazia, não o cometivo. Tu fazias todo o meu locomotivo. É um bar. É um bar. Estamos a ver se sacamos sponsor da locomotiva João La Pala. Cupão, tosta mista. Ah, eu não fazia, meu. Não fazias. Não ias lá. Não fazias. É pá. Não. Eu fazia. Que idade tem? 61? Não. Lá está, ainda por cima. Oh, está a dar leite ainda. Está bem conservado. Não. Não. Para já, é assim, ele não tem, um pouco como a Madonna, ele não tem nenhum talento discernível. Ou seja, tu não podes olhar para o... Diz-me um filme que seja bom devido ao George Clooney. Os anúncios da Nespresso. Yeah. Não, o café é já bom. Já agora usem o nosso código POD10 para descontos na 10-3. Sim, Roma. Sim. Ristretto. Ristretto. Ele não tem nenhum filme que tu acabes de defender. Epá, este filme é mesmo dele. Obrigado. Depois tem dois Oscars. Sim. Portanto, este menino, além de não ter nenhum filme de jeito, tem a audácia de ganhar dois prémios. Desculpa, desculpa. Eu já te digo, eu estou a tentar... Up in the Air, Siriana. Está bem. Good night and good luck. Good night também para ti. Ele, cada vez que sobe ao palco para fazer... Ele também é um ativista. Eu estou a fazer aspas... Aquelas aspinhas de merda. Sim. De 2020. Não sei se sabem, ele tem uma... conhecem o Lago Como, em Itália. Sim. Ah, perfeitamente. Sim. Primeira não, já... escolha para Erasmus. É, exatamente. Sim. É só o lago. Sim. Ele tem lá, tipo, uma grande mansão. Tipo, aquilo é praticamente dele. E o Jorge Clooney é um ativista social que vai a vários pontos do mundo fazer discursos sobre, pá, nós temos que acolher pessoas, temos que trazer os refugiados. Agora, quando houve a crise dos refugiados, quando foi uma coisa mais forte. E ele... um dos pontos do... Ele disse que nós temos que fazer mais, temos que dar mais, temos que dar mais. Chegou uma altura em que o Lago Como é uma zona ali perto, de onde havia muito... onde tem havido muitos naufrágios e tudo mais, várias pessoas foram realocadas para lá. E pronto, não havia lá muitas casas e não sei o que, as pessoas tiveram de fazer tendas ali à volta do lago e não sei o quê. O George Clooney vendeu imediatamente a casa e disse que não se sentia seguro no Lago Como e teve de realocar toda a gente da sua monstruosa família para LA ou para outra coisa qualquer. Mas repara. Sim. E isso está a ser uma avaliação muito fria dos factos. Tudo bem que são refugiados, mas nem todos os refugiados são fixos, não é? Só por serem refugiados. Certo, há certo. De haver gente que estava lá com tendas a queimar merdas. Correto. E se calhar a fazer grafite. Correto, mas esta, sim, é verdade, e de facto havia. Mas, não, mas, não é, mas a questão aqui é que é a primeira pessoa que diz que nós temos que fazer mais, mas eu sempre ouvi dizer que a pessoa que diz isso é a pessoa que tem de dar o exemplo. E o exemplo que ele está a dar é que façam vocês, ajudem vocês. Mas lá longe. Mas lá longe de mim e não venham a 100 metros da minha propriedade. Foi uma estratégia, é uma hipocrisia. De PR, provavelmente. Sim. Provavelmente não é verdadeiramente evidência... ativista. Exatamente, sim. Precisamente. Ou seja, é tudo uma fachada. Incongruências. Não gostas de incongruências. Hipocrisia. E sobretudo porque ele tem um estatuto. E esse estatuto é seguido por muita gente. E depois as pessoas começam a ligar os pontos e dizem: espera aí, mas este gajo é um falso. É hipócrita. Este gajo é uma fraude. Sim. Pronto, além destas questões todas, ele tem vários episódios destes, ele é objetivamente considerado um megastar. É um ator que está toda a gente lhe faz vénia e tudo mais. E ele... é um tecnicamente fraco. Fraquíssimo. É. Ele pá, não há um filme dele que eu acabo de ver e diga: pá, fogo, obrigado, George. Grande filme, grande performance. Mas tu então costumas fazer isso com outros atores? Dele. Sim. Yeah. Tipo, viste o Lincoln, que é um grande filme. Sim. E diz: é pá, obrigado, Daniel. Obrigado. Pá. E não, eu quando acabo, eu falo sempre com eles. Tem que ser. Ok, ok. Ser. Mas repara que um bom ator, primeiro, não tem sempre papéis como no Joker, não é? E depois, sim, às vezes, um bom ator contribui para o bolo, não sai de lá a ser a estrela da narrativa. Às vezes, é verdade. Um bom ator contribui só para o desenvolver do arco e não sei o quê e sai. Exatamente. Pronto. Mas ele, mas isso é, mas lá mesmo está. Assim ele é merda. Mas mesmo assim ele é merda. Sim. Porque ele tu pensas, tu estás a olhar para ele nos filmes e estás a dizer: epá, este gajo das duas uma, ou vem de uma família que o conseguiu meter lá rapidamente, ou é um fruto do acaso puro, porque ele é um ator perfeitamente banal. Ou soft skills to the max. É um gajo que é bué da fixe. Eu gosto só de ser gaja que já vimos que não. Porquê? Por causa dos refugiados? Yeah. Imagina que foi a mulher dele a pressionar para fazer isso. Mas a mulher também é ativista, não é? Também é ativista, sim. Ah. Lá está, it's all in the family. E sim. Faz-me confusão porque ele está... E depois, cada vez que eu vou ligar a televisão, eu ligo poucas vezes a televisão, não vale a pena. Mas quando ligo ao sábado à tarde, eu quero ver um filme, eu quero ver um Fast and Furious. Porque é isso que eu gosto. Mas ver um bom Vin Diesel. Um bom Vin Diesel, sim. Um bom Vin Diesel é bom, pá. Com o Paul Walker. Ah, não, já não. Ah, vocês gostam de gozar com a morte, não é? Tem que ser. É. Também gozamos com a vida em geral. Sim, e a vida convosco. E aparece-me aquela fronha daquele gajo, com aquele queixo, e a representar e a dizer-me a mim que eu tenho que gostar daquilo. Pá, não, não gosto. Pá, vai para o caralho. Liga para a SIC. Liga para a SIC a dizer, não vou passem. Vou ligar. Aliás, SIC já não tem POD 10. Já não tem o único canal que não vai ter POD 10. Se quiserem ter DT. Eu não sei, vocês estavam calados, é porque vocês gostam muito de George Clooney. Eu estou-me a cagar para o Jorge. Eu gosto. Não gosto de George Clooney. Passa-me completamente ao lado. Espera ainda. Tu gostas de George Clooney? Espera. Eu gosto de George Clooney. Então diz-me lá um filme dele bom. Eu já disse três. Good Night and Good Luck. Up in the Air. Siriana. O Argo Noir. Já não ouviste bem. Bom. Pera, os filmes em si podem ser bons. Não quer dizer que ele faça... Não, mas ele no... Ele no Ocean's Eleven tem lá o Brad Pitt e outros atores bons, mas ele continua a ser George Clooney. Eu não falei do Ocean's Eleven. Ocean's Eleven. Que é um filme agradável. Sim, não faz mas mal não ninguém. É por ele. Não. Lá está. Não faz mal a ninguém. Mas eu gosto do Apinheiro, é um bom filme, o Good Night and Good Luck. Mas é um o estatuto, pá, porque ele hoje em dia é quase visto como uma figura de Hollywood tão importante como os grandes atores que estão. É um box office garantido. Mas eu aí não... É assim, se tu me quiseres dizer, o meu ódio de estimação é os atores de Hollywood que têm... Ah, pode ser! O meu ódio de estimação são... Estimação! São os atores de Hollywood... Overrated e que tentam fazer cenas humanitárias e não sei o quê, e que aquilo é... Aquelas lágrimas de crocodilo. Que acaba por ser a mesma coisa que o João disse. Ou seja, são coisas que são proliferadas à grande... Exato. E que não têm qualidade para o ser. E não seja, eu sou a base desta merda. Pode, vamos a ver, e a culpa de tudo isto são as pessoas. Sempre. Que aclamam merda. A culpa são sempre, é sempre das pessoas. E que dão poder a essas opiniões de merda. Portanto, odiamos democracia. Exato. Não, sim. Não. Portanto, purga. Feito. Gosto, André. Não. Gulag. É a nossa cena. Este silogismo está a ir rápido. A nossa cena é gulags. É muito bom. Está-se gulags. Bora abrir um. Eu acordo a pensar em gulags. Olha. Estás a ver um gulagzinho do Barreiro. Tem um espacinho porreiro. Já sei que é um gulag. Na Baía Tejo ali. Baía do Tejo. Obrigado por eu conseguir. Agora estou mais calmo. Ok. Carlos. Sou eu. Agora, então, Armínio. Eu vou falar de um... Tu tens notas? Tenho, que é para dissecar isto bem. De uma película. Ui, um filmezinho? Sim, que foi lançado o ano passado, ou há 2 anos, não sei. Isso é a parte menos interessante. Queres que eu não olhe para não ver o rolo de câmara? Não, não possuo muito material inflamável. É só triste, até chegar tipo... Okay. Bem livres. Então, aí é mesmo nerds, dá atores que ninguém sabe quem são e coisas... Então, eu vou falar sobre o Bohemian Rhapsody. Opa! Não vi. O filme? Sim. Não vi. Ainda bem. Pronto. Então, se calhar escolheu outro tema. Não, piada nenhuma. Podes falar comigo. Portanto, o Bohemian Rhapsody tem vários problemas. Vários problemas muito graves. Sim. Primeiro, também se pode encaixar na questão que estavam a dizer de... Ainda foste ver o filme dos Queen, que de repente toda a gente gosta de Queen, né? Sim. Sim. Portugal inteiro, mesmo as crianças de 10 anos. E toda a gente adora filmes com música, e toda a gente adora o Rami Malek, mesmo que ninguém sabia quem aquilo era. Sim. Esse não é o do... Mr. Robot. Eu adoro esse gajo. Vocês viram? Repara, sim, mas fez uma série. Fez uma série e de repente já toda a gente o adorava. Está bem, mas é bom script. Bem, então, o que é que se passa com este filme? O filme tem vários problemas. A começar com, mais uma vez, um problema que não é propriamente do filme, mas que foi o que fizeram dele. Sim. E que, portanto, estamos a falar de um filme que foi nomeado para melhor filme numa cerimónia que supostamente se leva a sério e reconhece os melhores filmes feitos no mundo nesse ano. E, portanto, acham que este filme era... esse exemplo, e que também tinha outras coisas como melhor edição. Melhor edição. E pronto. Mas o filme tem um problema que para mim é bastante grave, né? Que é, pá, é o pior filme de biografia de algum músico alguma vez feito. É horrível. Achas que é o pior de todos? É o pior de todos. A sério? Sim. Dos que eu já vi é o pior. Tipo, muito mal. O André tem aqui uma sugestão pior. Não. É o do 50 Cent, André. Não, o do 50 Cent é capaz não, de... Não, Get Rich or Die Trying. Não, mas isso é com ele e não é uma... Já bem. Até o 8 Mile é melhor. Mas também era bullet qualquer coisa ao filme, não é? Como até o 8 Mile é melhor. Sim. Ora, isto tem vários problemas, que é... Eu, para já, não sou um grande fã de Queen. Sou fã QB de Queen. O quê? Lá está, também mais uma coisa que toda a gente adora. Toda a gente ainda adora a Queen, pronto. Eu não adoro, eu não adoro Queen. Ok, sim. É um foi só um efeito especial. Mas tenho um grande respeito pelo Sr. Freddie Mercury, porque efetivamente os Queen era o Freddie Mercury, os outros três eram tipo três Ringo Stars. Não, o Brian May é fraquíssimo. Eu uma semana aprendi a tocar todos os solos do Brian May, só para te encher a cara. Eia. Mas não o vou fazer. Chupa! Eu estou condicionada para esse som. E não te enche a cara. Obrigado. E portanto, acho que aqui e o que fizeram com este filme foi uma grande indecência para com o Sr. Freddie Mercury. Coitado. Porque basicamente estão a gozar com ele o tempo todo. Então? Sim. Não tem qualquer tipo, o filme não tem qualquer tipo de profundidade, nada. E ele não se defendeu? Não. Ele, não, e ele não estava cá para dizer. Ao contrário do Elton John, pronto, não estava cá para dizer. Epá, e tudo corre mal no filme. Eu vou só dar aqui alguns exemplos, antes que vocês me morram todos de tédio. Não, estou a gostar. Que é, primeiro, a timeline de músicas do filme é completamente ridículo. Ou seja, tu estás a ver uma sequência do filme que está a acontecer, imaginem, 76, e eles estão a passar ao mesmo tempo uma música de 82, que ainda não saiu naquele momento em que o filme está a acontecer. É uma coisa fixe, estás a ver? Pronto. Fala dos dentes, por amor de Deus. Sim, a questão dos dentes é fantástica, que é, ele passa metade do filme a dizer, ah, porque cantas tão bem? Ah, é porque eu tenho os dois dentes da frente virados para a frente. Não é, isso é muito estúpido, eu nunca disse isso, e é só parvo. Então, é uma coisa ter que os dois dentes virados da frente virados para onde, meu? Não, ele tem os dentes. Desculpa, assim. Desculpa, eu nunca olhei muito. Está bem. Certo. E no filme, quando lhe pergunto, ah, como é que tu tens essa amplitude vocal, não sei o que mais... É, porque as cordas vocais estão... Sim, estão em diferença. É por ser que o Mick Jagger é da língua também, pronto. Sim, toda a gente sabe. E isto é referido o filme todo, portanto, ele tem sempre aqui um ar super goofy, coisa que ele não era. Aliás, basta ver entrevistas dele e ele não era aquela... Um aspecto sério até. Exatamente. Pá, um monte de coisas. Levou a doença até ao fim, não é? Levou, sim. Exatamente. Até ao fim. Um monte de incongruências também históricas, tipo sobre o Live Aid, que dizem que o Live Aid é que os queria e não ao contrário, isso está tudo mal. A questão dos Queens terem separado também é mentira, isso nunca aconteceu. De porrada no estúdio, não é? Pá, aquela coisa. Mas o Batatinho e a companhia andaram à porrada. Esses andaram, sim. Aquela cena que eram se namorados. Vê. E esta? Hã? Exame. A sério? Yep. Mesmo a sério. Já valeu mesmo a pena vir hoje. Dica. Okay. Isto dá toda uma nova dimensão. Exato. Não, mas havia muita tensão. Yeah. E tesão é também, a dada altura. Yeah, e começaram a ser palhaços porque era o fetiche um do outro. Essa parte não sei. Mas ias-nos enganar. Yeah, mas a outra parte acho mesmo que sim. Ok, nice. Bom, com o meu muito aborrecido tema, já me perdi o que é que ia dizer. Dentes, já sei. Não, a cena em que eles mostram supostamente como é que o Freddie Mercury se juntou à banda, porque supostamente eles os três já tocavam. Aquilo é uma cena que demora um minuto em que eles dizem assim: ah, vocês são da banda? Sim, ah, perdemos o nosso vocalista. Ah, posso juntar? Sim, ok, bora. Isto nunca aconteceu. Isto é. Ele demorou e ele teve a chateá-los um monte de tempo para se juntar. E, onde? Pergunta. Onde é que tu te baseias para saber a verdade dos factos, neste caso? Todas as pessoas... Wikipédia. Não, todas as pessoas que já escreveram biografias sobre a banda e as pessoas. E os próprios, que são produtores, o do Brian May e o Roger Taylor, portanto, o baterista e o guitarrista, disseram... Sim, há ali partes que não são... Portanto, eles produziram o filme sobre o amigo barra colega. Olha lá, e dizem mesmo, que há partes que não eram bem assim. Não reza a lenda que, durante a produção do filme, ainda antes daquilo estar fechado, o guião e tudo mais, eles terem dito que o Brian May, acho que chegou ao pé dos produtores e disse, epá, o que era giro no filme era, a meio do filme, o Freddy morria. E depois o resto do filme éramos nós a continuar a banda. Ah, eu ouvi dizer isso, sim. Sim, a começar. E acho que o realizador diz, não há Queen sem... Yeah, Freddy, isso deve ter sido foi isso, para foi eles. Isso que referiu o Sacha Baron Cohen. Exato, papel, precisamente. Não é? E o outro realizador, o Scott Snyder, não. Ou o Scott Snyder foi o que ficou. Não, o que ficou foi o Bryan Singer. Pronto. E quem estava antes era outro gajo que também saiu porque disse, isto está a começar a ser muito... Exato. Pronto. Epá, para além disto, pronto, o filme é efetivamente... É muito mau. Eu vi uma cena só do... Há uma cena específica do filme que está no YouTube que é espetacular, porque o filme ganhou melhor edição nos Oscars. Uhum. E há, desde a gozar, que não é a melhor edição, é mais edição, porque há uma cena de diálogo, entre, como se fossem nós, somos só cinco cortes. Pessoas, são tipo 2 minutos de diálogo, há para aí 70 e tal cortes. Parece alta definição. É, precisamente. É. Aquilo é mesmo para... E há passagens em estrela. As transições. Imagina. Com a música de Blunt, com aquela chuva. Uhum. Com a midizinha por baixo. Ai, caralho. Desculpa, pronto, é isso que eu tenho a dizer sobre o filme. Yeah. É tudo mau, é tudo horrível. É tudo. Portanto, esse filme devia ter aprendido com variações, é isso? É pá, sim. Pronto. É pá, e depois isto não mostra nada, por exemplo. O facto do filme ser para maiores de 12, tu não tens nunca nenhuma cena que mostre qualquer tipo de... Pichacona. Sim. Pá, não, aquilo é super... Aquilo, quem vê aquilo, acha que o Freddie Mercury é só um gajo que sabe cantar e está muito triste da vida e que tem uma orientação sexual que na altura não era muito bem aceito e, portanto, é isso. Mas, no fundo, não era também... Não é? Acaba... Não, não se pode resumir isso a pessoa, uma pessoa daquelas. É uma versão fast food. Ele era muito mais do que aquilo. E, portanto, o que é que ele era para ti? Era um homem... Não, agora a sério. Ou seja, não, repara que existe aí respeito, não é? Existe, porque eu vi N entrevistas dele e ele é completamente diferente daquilo que era em palco. Uhum. Ele era quase uma persona. Somos todos, não é? Exato. E ele era muito mais do que aquilo. Ele era extremamente culto, extremamente inteligente. Nas entrevistas ele não tem nada aquele tipo de perfil de popstar nas entrevistas, uhum, ali, tipo a Becobs e não sei o quê. Não, era super introvertido e, portanto, eu acho que toda essa imagem de como ele era nunca é passada no filme. Nunca, nunca. Até porque o filme é 90% das cenas com ele, que é outra história, é ele a cantar. Ele está só a cantar e tem muito pouca cena de acting. Sim, de que é outra coisa que também me chateia. Exatamente. Que é a tua agência de lá dizer, ah, aquilo é a melhor interpretação de sempre. Não é. Primeiro, é muito mais difícil tu fazeres um personagem que não existe do que fazeres um personagem que existe. Porque é um trabalho de escritório enorme. Ver os tiques, copiar, sim, não sei o que mais. Agora, tu dares vida a um personagem que não existe, a não ser num argumento em que o argumentista diz, olha, está aqui, tu vais ser este gajo, e tu crias aquele personagem, dás-lhe os sentimentos, dás-lhe tudo, é muito mais difícil do que vou ver o Live Aid 100 vezes e vou imitar tudo o que ele faz em palco. Vou vestir de forma igual. Ponha-me os dentes. Ponha-me os dentes. Está feito. Pá, e mais ou menos talento, qualquer gajo consegue fazer aquilo bem. Eu não estou a dizer que ele faz mal, mas pá, acho que não se justifica sequer ele ter ganho o Oscar com este filme. Mas pronto, isto sou só eu. Sou os meus 2% sobre isto. Aliás, neste ano saiu um filme também que também é uma biopic, que era do Van Gogh, interpretado pelo Willem Dafoe. Sim. Que esse sim é bom, porque ele consegue dar coisas sem estar a cantar. Não precisa de cantar a Radio Gaga para as pessoas perceberem que ele é bom. Pronto. E, epá, e é isto. Mas tu odeias o filme, odeias mesmo pela qualidade técnica do filme, ou ficaste mesmo um bocado ofendido pela imagem que aquilo está a passar dos Queen também? É mais tudo, é tudo, né? É tudo, o bolo. Tudo. Pronto. Epá, sei lá, os outros atores, os outros personagens são completamente também ridicularizados. Ao ponto do baterista, o Roger Taylor, ele dizer assim: epá, sim, o filme está mais ou menos fidedigno, sendo que eu até passava mais tempo bêbado. Portanto, ridiculariza tudo. Quer dizer, mostram o baixista duas vezes, que era o gajo que fazia mais músicas dos Queen. Toda a grande parte da música dos Queen foi feita pelo baixista, que ele quase nem aparece, que é o John Deacon. O Brian May, pronto, é sempre mostrado como se fosse o herói da guitarra. Pronto, tudo bem. Porque ele tem cabelo. Exato. Tem muito epá, e pronto, depois o filme em si é mau. A realização é fraca, quer dizer, a edição é tudo banal, é tudo banalíssimo. E também, mais uma vez, foi do tipo, epá, fui ver o Bohemian Rhapsody, é fantástico. É igual. já tenho filme para ver amanhã. Já está, está feito. Tu vais adorar. Tens que ver. Com um terço desse orçamento fez... Um terço não. Aí um décimo desse orçamento fez o Variações e é muito superior. Um centésimo, muito provavelmente. Um centésimo, sim. Só para dizer uma cena, tu tens... Eu acho que o Bohemian Rhapsody vai ser o Mamma Mia da década passada. Não, é um filme mau, atenção. Mamma Mia é um filme mau. Não, Mamma Mia é bom. Não, André, então... O 2 é que é menos bom. Sim, sim. Mas continua a ser grande filme. Pierce Brosnan. Mesmo a cantar bué. Vamos apertar as calças. Já? Yeah. Estás pronto para uma humilhação rápida. Foco no rápido. Yeah. Fica esquisito. Yeah. Ok, continua. Vais acrescentar mais alguma coisa, André? Não, claro, sério, não era nada, gente. Então, Joana, take it away. Então, o quê? Mais um ódio? Mais um ódio. Vou pensar agora assim, é quente. A gente vai falando entretanto. Yeah, podem então, falar, falem assim. Que eu vou pensar. Então, como é que está a família? Não consigo pensar assim. A gente calça, é melhor assim. Oh, pá, vai dar um bocadinho ao mesmo, portanto não. Ia dizer as pessoas que mimetizam opiniões para se fazerem valer de interessantes. Vamos falar sobre esse tema. Começa assim, as pessoas que mimetizam. Utilizam opiniões, irrita-me. Epá, metem-me nós. Mas dá-me um exemplo. Eu também faz. Acho. Eu não também concordas, acho. Faz. Mas acaba por ser a mesma merda que eu estava a dizer há pouco. Mas tem outra camada agora. Mas tem outra camada. E tive uma discussão sozinha, recentemente, no Twitter sobre isso. Ganhaste a discussão? Eu para mim ganho sempre. Mas perdeste ao mesmo tempo. E que foi um ponto, não vou dizer quem foi porque não quero causar mais desconforto e porque respeito a pessoa, mas a pessoa fez uma publicação a dizer: não percebo porque é que os social warriors são consideradas pessoas menos. Olha ele. são consideradas pessoas más ou não sei o quê, se estamos a defender a justiça social. Uhum. E eu respondi a dizer que para mim Twitch não é justiça social e que me faz um bocado de confusão, que acho que é pesca de atenção e mimetização de opiniões, mas que há espaço para todos e obviamente também terá um impacto positivo. Sim, há de haver. Há, né? De haver. Uhum. Mas que esta expressão tão básica e simples e às vezes pouco informada sobre as coisas, que faz ativar então aquela necessidade de pertença que falámos há, sim, pouco, e não haver espaço para diálogo. E irrita-me muito, ainda que perceba o background, não desta pessoa em particular, mas de muitas outras que conheço, que são pessoas que ainda estão no desenvolvimento da sua personalidade e maturidade, e portanto que têm alguma pressa de serem ouvidas e vistas, e portanto queiram conteúdos para falar. Certo, sim. Percebo isso não tem, sim, nada de mal, e provavelmente eu já terei sido assim. Sim. E se calhar ainda sou em algumas coisas e não me apercebi. No entanto, isso deixa-me desconfortável, porque às tantas está toda a gente aos berros nas redes sociais. Ainda ontem ou anteontem conheci um gajo no Bumble, que é uma aplicação para encontros, tipo, yeah, que disse... Bumble? Sim, é mais estrangeiros também, ah, né, okay, para não me reconhecerem, porque senão o pessoal fica maluco. Exportações e importações. Assim, que me estava a dizer, tinha o avatar depois no WhatsApp, uma foto do Benfica. Mas estrangeiro? Não, este por acaso era português. Isso é morte, isso é morte. Tinha bons dentes, se fosse. E então eu comecei a falar com ele, o gajo disse: o quê? Mas tu não ouves reggae? O quê? Mas tu não votas? O quê? Não sei o que, eu assim. O gajo não está a querer falar comigo na motivação das minhas coisas, ou não me quer ouvir. Como é que nós conseguimos evoluir nas nossas opiniões? Se já são apresentadas de forma fechada? Não, são apresentadas como factos. Como factos, e é, pá, existe um lado certo, e se tu não estás dentro desse lado, mas certo, a cena é... Quem é que tu, não quem sei, é que o definiu? É óbvio que eu não sou racista, meu. Sim. É óbvio que eu não sou racista, mas foi aquilo que eu fiz há bocado com os refugiados, não é por serem refugiados que são todos fixes. Exato. Não é por serem pretos que são todos ladrões. Exato. Mas agora, há pretos que são uma merda. Exato. Há refugiados que são uma merda. Há, tipo, há gente culta que é uma merda na mesma. Há tipo, brancos que são uma merda. Ah, pronto, e a cena temos de fazer uma regra de tudo. Eu acho que é normal, porque vivemos em sociedade, sim, e não sei o que, não sei o que mais, mas temos de ter mais, tipo, cuidado na forma como expressamos as opiniões. Por exemplo, eu não sei se realmente há assim tantas palhinhas nos narizes das tartarugas, meu. E de repente isto tomou uma proporção gigante. Sim, é verdade. Já não nem... é? Sim. No mundo inteiro, até a McDonald's agora, cupão, sim, 10%, sim, sim, na... Pode boa. Pá, é claro que é melhor não haver palhinhas nas tartarugas do que haver, né? Sim. Mas não sabemos qual foi a extensão disto e de repente passa-se tudo, meu. Temos... ter calma e maturidade. Eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso. É pá, então diz lá. Diz algumas coisas. Eu tenho não consegui imitar-te como tu dizes exatamente a frase. Eu tenho algumas coisas. Tens que estudar como o Rami Malek que estudou. É, tenho os dentes. Já tenho poucos também, portanto, é bom. Naquela série. Eu acho que hoje em dia reduziu-se a coisa muito aos likes. Quanto mais likes tiveres, obviamente mais validade e mais certo estás. E nas redes sociais não há tempo para de conversa. O que há tempo é para, tu disparas... Validação imediata, serotonina... Está feito, está feito. É ali em minutos. Se alguém te diz, mas espera aí, porquê é que dizes isso? Já não há tempo para resposta. E já é visto como ataque. Já é um ataque e tu e não... fica mal estás a perguntar isso porquê. Tu és faz, tu és isto, tu és aquilo, tu és aquilo. Já está feito, está distribuído os... Como é que se diz? Os papéis. Os rótulos. Os rótulozinhos estão, sim, distribuídos e a conversa está fechada. No nosso caso, como somos do Barreiro, é sempre tu és comuna. Sim, tu és comuna. Sim, pronto, há sempre ali uns... Mas, assim, com essa camisola... Também é fácil. Mas também pode ser... É da Springfield. Comuna facho. Não sei. Vira aí. Claro uma... que é, meu! É a única loja cá no Fórum Barreiro. Exatamente. É agro-comuna. É que o Fórum já não tem a Pullen Bear, portanto. Ele é um agro-comuna. Claro. Sim. Eu gostava que houvesse mesmo uma rede. Eu acho que o Twitter, se calhar, ao início era um bocadinho mais isso. Em que, de facto, havia um debate de ideias. Havia uma troca de ideias em que, apesar de haver duas opiniões diferentes, ninguém partia daquela, de uma conversa com a autoridade moral. E, não, repara, tudo o que tu disseres contra o que eu estou a dizer é não só objetivamente errado, como tu és isto. E como é que tu conheces pessoas assim? Exato. Não, e como não, é que tu não, tu informes? Não conheces pessoas não assim. Não conheces ninguém. Exato. Tipo, tu estás só, é como um feed de uma rede social. Tu estás sempre a afunilar-te nas tuas próprias opiniões e conceitos e tornas-te um fundamentalista de merda. Sim. Pronto, bem-vindos. Sim, exatamente. É. E estás sempre consciente do que é que as outras pessoas exteriores estão a olhar para aquilo que estás a escrever. Sim, marketing pessoal. Eu vou dizer isto porque isto vai-me ficar bem dentro das pessoas que estão comigo, vai-me ficar bem. Ou seja, eu vou continuar por aqui, porque eu nunca vou ser atacado. E se for, eu tenho uma matilha... Tenho a matilhazinha do politicamente correto. Vai cair em cima dele e pá, e ganhamos todos esta brincadeira de 10 minutos no telefone. Pá, eu acho isso ridículo. Isso, eu compreendo, aceito... Vejo as pessoas, algumas desta forma, e não acho que devam morrer, nem todo. Estou muito curiosa para ver a continuidade da evolução e o crescimento pessoal. E a coerência. Muito, muito curiosa. Não é só a coerência, é ver como é que isto se desenrola depois de uma pessoa mais crescida, mais madura, ver que causas efetivamente é que ficam, ou se este estado de maturidade vai ser congelado e prolongado infinitamente. Mas com curiosidade, sem apego nenhum à questão. Não, pá, estou curiosa para ver como é que a humanidade funciona além dos 20. Além dos 20, sim. Dos 20. E depois, sinto que dos 20 aos 50, que depois há as pessoas que ficam na cena dos 20, há outras que já estão dispostas a conversar e que a partir dos 50 se volta aos 20 outra vez. Yeah. Podes fazer. Sim, mas voltas aos 20 com caps lock. Sim, com caps lock. E no Facebook. E uma selfie de merda encontrificado, meu. É horrível. Mas pronto. Sim, pronto. Fica isto no meu outro lado. O perfil dessa pessoa são todas iguais. Exatamente. Ou em frente de uma placa de uma terra qualquer portuguesa, tipo Venda da Gaita. Assim, como se tivessem sido os primeiros gajos a descobrir aquela placa. Tem três contas porque se esquecem do e-mail. Você vai criar um e-mail novo. Sim, tem posts como recuperar password. E escrevem o nome do filho no e-mail porque gostam dele, não é? Então o e-mail é o nome do filho, @yahoo.com.br. Mas, eu tenho... O André tem um Yahoo. Isso é creepy as fuck. Não tem creepy as fuck? Não, como assim? Pá, não faz. Engineering. Não, isso é as André, mas... Não. Eu criei um e-mail em 2002. Está bem, mas não, já era em creepy 2002 era creepy, foda-se. Pá, tu em 2002 já estavas nos novos 20. Tenho um Yahoo, mas era para ter um Flickr. Que tinhas de ter conta no Yahoo. Para... Yeah, não, eu tinha Yahoo para outras coisas. Bem, quem fala... Deixa-me dizer uma coisa. Não deixo. Quem fala no Twitter também fala no Instagram, só que o Instagram é de uma forma diferente. Não, o Instagram é uma lógica de comunicação diferente. Completamente. Mas, eu sou a pessoa... Não falo de meita no Instagram. Lá está, mas este... Como é que... How can I follow? Depois de meita, não... Mas também há mal... Muita flores, desculpa. Gosto que vai desse... Desculpa. Sim, mas... Assim está bem. Assim vale assim a pena. Assim está bem. Sim, nem sei quem é. Sim. Não sei mesmo, é um político, não é? Sim. Não, é um escritor, não é? É as duas coisas. Foi chefe da polícia. Sim. Vá, sei. Pronto, sei. O Instagram... Também temos aí a polícia à porta. Tem uma... Já tem. O Instagram também serve um bocadinho sobre isso, mas como não há espaço para a discussão, é um statement. E o statement é a minha cara bonita e em baixo, malta, atenção ao Líbano. Dos refugiados. Atenção ao Líbano, malta, temos que... Estamos a falar do Diogo Faro, sim. Estou a brincar, estou a fazer aquilo que vocês não fizeram comigo. Não, mas é verdade, isso é muito verdade. E, pá, eu pessoalmente adoro. Mas sabes, isso gera-me curiosidade, porque eu não sou contra jogar-se o jogo, e eu jogo o jogo. Mas interessa-me saber se a pessoa está a fazê-lo conscientemente ou se está metida nela automaticamente. Ou seja, eu sei que se publicar uma foto da minha cara, giro com a camisa aberta e não sei o quê, que vou ter mais likes e, portanto, que há mais pessoas a lerem a minha foto e, portanto, tenho mais seguidores, isso dá-me mais dinheiro, mas também me dá maior canal de divulgação. Ou, estou mesmo giro aqui, o que é que eu arranjo para a legenda? Líbano. Estás a perceber? O processo aí leva-me a querer conhecer a pessoa. Ok. Porque ou estás a jogar com ferramentas ou és só uma merda. Não, ou estás a jogar com ferramentas ou és uma ferramenta. Sim, exatamente. Uau. Normalmente és uma ferramenta, mas... É pá, Diogo, tudo bem. Foda-se. Ah, eu sou o Gustavo, ele é muito sexismo, machista... Cala de fêmea, tudo bem? O Andrezinho tinha umas coisinhas para dizer sobre... Quem é o Andrezinho? É eu próprio. Sou eu. Yeah. Eu chamo-me de Andrezinho. Olá, sim. Prazer. Olá. Tenho fome. Tenho sono. Agora também fiquei fomos pensando. Fomos em meita e estou brincando. Ficas com fome. Então. Nota-se tanto a sua cara. Eu vejo muitos posts desses e tenho os meus momentos usa, que é... Momentos quê? Usa. Acalmar. Se aprendeste no Tibete, não é? Sim. Porque é um bocado... O que vocês estavam a dizer é tudo certo e eu concordo. Também concordo. Quarto, foste tu que disseste. Olha a porra. Não, agora faço sério, sem brincadeiras. Para mim é um bocado complicado e eu abstenho muitas vezes de responder a posts como esse. Porque, de facto... Tu viste, não viste? Eu acho que tu fizeste um like algures. Sim. Mas tive que me conter... Senti bué com a minha matilha aí. Assim, um gajo inteligente apoiou-me. Eu vi e não pus like. Tive que conter-me e por respeito que não respondi. Porque sim. Acho que... Por acaso também coloquei like. Também, não vi. No Twitter, especialmente, eu sou um bocadinho voyeur, porque acho que aquilo tem coisas boas, mas depois entra numa cena super tóxica, às vezes, sim, não vale a pena. Não vale a pena alimentar aquela energia. E há esse sentimento de pertença a matilhas e a grupos, eu faço este statement, sou bué progressivo e sou bué à frente. Atento. Olha, tenho amigos pretos. Yeah. E eu fico a olhar para aquilo e fico tipo, esta malta viva. Yeah. Desculpem agora tornar isto mais sério, mas eu fico assim, esta malta vive onde? Esta malta vive na internet, vive no telemóvel. Yeah. Eu não vou ver eles numa manifestação. Yeah, foi isso? Eu não vou ver essas pessoas numa manifestação. Eu não vou porque não vou. Sim, mas eu, por exemplo, vou e não encontro nenhuma dessas pessoas. Yeah. Eu fico a pensar, qual é? E há bocado eu disse coerência e não foi ao calhas. Porque, para mim, quando eu vejo esses statements em que toda a gente tem que ver o que é que eu penso e que, eu sou tão à frente, eu fico sempre. Estas pessoas é mesmo para o show. Porque depois, quando é para fazer alguma coisa... É mesmo o quê? Desculpa. Para show. Para show. Desculpa. Quando é para fazer alguma coisa que inspira alguma mudança na sociedade, em que partem o statement deles no Twitter, supostamente é para marcar uma posição e para fazer algum tipo de mudança, não, é merda. Yeah. Eles não vão lá. Estás a falar do Twitter do Diogo, não estás? Quem se passa o dia todo? Oh, grande álbum, hoje são todos, para o caralho. Pá. Não, sabe o que é que é? National é merda. Mas isto tudo para dizer... Vocês não vão ter patrocínios assim, só para que saibam. É pá. Que é National? Não, no geral. Estamos a queimar muitas pontes, mas pronto, que se foda. Foi o Deb mais esquisito do mundo, André. Vocês, desculpem, vocês têm de fazer um boomerang e pôr no Instagram do André a fazer um Deb. Mas no sítio baixinho. Sim, que é para ser. Sim. Vocês têm que perceber que eu sou um gajo alto, mas sim. Altamente descoordenado. Tá. Portanto, mas fica sempre estranho. Mas não era preciso o pé, mas pronto. Isto só para dizer que, de facto... As pessoas matam-se a ouvir isto. Yeah. Cortem, meu. As pessoas que não gostam da vida ouvem isto. Yeah. Mas só para dizer que, de facto, é muito... Para mim, eu tenho que sempre me conter, porque fico sempre tipo, caralho! Yeah. Tipo, vai para a rua também, já então, agora. Mas espera, então vamos acabar isto numa nota positiva, esta observação mútua. Sim. O que é que achas que nós podemos fazer para contribuir para que a forma de dialogar nas redes sociais sobre assuntos importantes mude? Eu tentei fazê-lo dessa vez. Tu fazes. Tento calma, porque obviamente também tenho em mim, tipo, um chinelinho e também sei dizer, para com essas merdas. Obviamente, tive calma, porque estou genuinamente interessada em perceber as pessoas e que me sim. percebam, acima de tudo, dado o ego, não é? Eu acho que, se nós tivermos conversas nesse tom, que há de haver mais gente que está no limbo da consciência e que há de reparar, entre uma postura e outra, o que é mais são. Claro. Portanto, no fundo, não é abstrair-nos da coisa, é participarmos também ativamente nas redes sim. sociais sim, sim, sim. e dar o reforço positivo. Sim, mas a questão é que, muito, como tu estavas a dizer e bem, muitas vezes com essas pessoas, pois, tu não consegues, nas redes sociais, ter essa conversa, porque cada vez que... Eu já tentei fazer isto. Cada mas vez... quem está a ler vai ver a discrepância das posturas. Sim, também. E quem estiver mais permeável a mudar, provavelmente muda. Mas sabes que muitas vezes é um concurso, que é o gacha. É o sim, chamado sim, gacha. Sim, que sim, é, sim. Ai, não sei o quê, conseguiu ficar mim por é, cima. Para mim é também, porque, sim. E eu, é assim, eu já tentei escrever de uma maneira educada e plausível em 280 caracteres e ninguém liga aquilo. Mas sabes também uma coisa... Pronto, a ti ninguém liga. Não, mas, não, mas não. A Joana, a tentar fazer as coisas de forma educada, acabas por passar por paternalista. Eu sou muito paternalista. Mas eu não acho que seja, mas as pessoas dizem muito que eu sou. Pois, mas exatamente mas por assim, não podem ser, não há problema. De ser o gotcha. Eu percebo, é pá, mas é a minha forma de falar calmamente. Mas, e é como eu enquadro as coisas. E é como eu preciso de explicar aquilo que eu enquadrei. Tipo, se as pessoas se sentem que é paternalista, é também um problema de ego delas, ou não? Yeah. Olha, não é por estares aqui, mas tu fizeste uma pergunta e eu respondo com o teu exemplo. Tu, para mim, dentro daquele meio... És tipo família! Tipo, tu fazes as cenas corretamente, em que, para mim, tu praticas aquilo que falas. Isso para mim é muito importante. Sim. Coerência para mim é uma coisa muito importante nas pessoas. E tu falas desta maneira e depois tomas outras ações que fazem um reforço positivo. Tomas ações na vida real. Sim. Em algumas dessas pessoas ficam só pela parte virtual. Ainda. Própria da idade também, sim, eu acho. Não, porque eu vejo pessoas mais velhas a pôr likes naqueles comentários, a fazer retweets. Mas... E ele sabe de quem é que eu estou a falar. Yeah. Um abraço para essa pessoa que eu estou a falar. Essa é a mesma do outro dia que foi fazer voluntariado com a Catarina Furtado. Não. Há pessoas adultas que não estão nos 20 que também fazem retweet disso. E é o pack mentality. Yeah. E são pessoas que fazem isso apenas para, lá está, irem construindo um conjunto de grupos, de interesses, e depois irem, desculpem a expressão, beneficiando uns dos outros. E bater nas costinhas. Estavas a perguntar qual era a solução para isto. Sim. Eu acho que há uma solução simples, que é uma regra que eu acho... Eu, pelo menos, quero começar ainda mais a pôr em prática. A pôr em prática, que é ter a certeza de pouca coisa. Sim, exato. Okay. Pá, porque ter a certeza de pouca coisa significa que eu consigo ouvir e consigo falar, claro, não vou estar só... Mas espera aí, mas agora fala tu. Tipo André, assim. É. Mas... ter a certeza de pouca coisa implica que eu posso descobrir sempre novas coisas, pensamentos, certo, ideias e conjugá-las. Certo. Se eu for para qualquer coisa com eu sou isto, eu estou definido como estas coisas, pá, para mim isto não é uma conversa. O problema é quando tu estás a tentar pôr isso em prática e o teu interlocutor ou interlocutora é exatamente o oposto. Pois. É uma pessoa cheia de certeza. Exatamente. E cada vez mais há pessoas cheias de certeza. Eu tenho certeza absoluta disso. eu honestamente não tenho problema com pessoas cheias de certeza. Só quero é que essas pessoas deem seguimento àquilo que. Sim, matem que dizem. Mesmo os pretos. Matem mesmo. Sim, sejam. E depois sejam presos e sejam. É, exato. Mas sabes, Diogo, já me deparei com uma situação semelhante. E isto tem sido uma aprendizagem. Já foi super pá, eu como comediante e gaja assim toda para a frente, é que obviamente já fui outra pessoa. Uhum. Por isso é que sou muito aberta à mudança e ao crescimento. Sim. Dos outros, à evolução. E, por exemplo, falando da amamentação, que já falei hoje, eu já fui muito fundamentalista em relação à amamentação e julguei muito as mães que optam por não amamentar ou que passam pelos primeiros obstáculos e que dizem lá ai, não consigo, não sei o quê, e expressei isso publicamente. Claro que foi um tiro no pé e não sei o quê, mas eu depois, ao contextualizar a minha atitude, percebi que há determinadas alturas na tua vida em que não ter a certeza sobre nada é horrível para ti. Porque tu precisas de uma força, de um enquadramento e de realmente alguma, de uma linha condutora para às vezes conseguires fazer-te valer e aquilo que tu queres. Sem dúvida. E é uma mentalidade que te pode ser útil. Agora, acho que, ainda que eu me guio por isso de tentar não ter certeza sobre nada, acho que aquilo que poderá ser, na minha opinião, hoje mais saudável é teres um interesse genuíno em conhecer as pessoas. Sim, sim. Independentemente de se isso te faz virar a opinião em relação ao tema ou não, é como é que tu chegaste aí? Uhum. O que é que se passou contigo? Tu tem um contexto. Que te faz levar aí? Sim. Mais do que dá-me informação e vamos ver quem é que está adequado, é ok, és racista, certo. Quem é que te fez mal? Uhum. Tipo, não é precisamos de ir todo de Gustavo Santos e não sei o quê, mas onde é que moraste? O que é que passaste para chegares aí, não é? Qual era a profissão da tua avó? Estás a ver? Sim. Tipo, é judeu? Tipo, ir por... Não que tenha ligação, mas... E acho que isso é mais interessante. Sim. Porque depois acabas por ganhar empatia na mesma pela opinião da outra pessoa, ainda que a tua opinião não mude. E eu por exemplo, eu digo muito... Muito, calma. Eu, como já vos disse, acho que eu não odeio pedófilos. Uhum. E gostaria muito de falar com alguns. A minha filha em casa diz... Não, nada. Não, senti que ias desabafar qualquer coisa. Não. Porque interessa-me o framing dessa pessoa e que consciência é que a pessoa tem daquilo que faz e o que é que ele levou até ali, não sei o quê. E eu acho que isso é muito mais. É um agente de mudança muito mais forte. Uhum. do que, ah, não tenho certeza sobre nada. Não, quem é que tu és? É estarmos mesmo disponíveis para ouvir, que é coisa que eu estou a fazer imenso, desculpa. Não, o que eu ia dizer é que acho que é um bocado o que eu disse, que é, o outro lado tem de estar disponível para, e o que acontece normalmente, principalmente nas redes sociais, é que as pessoas não estão disponíveis para, porque apenas querem, ninguém vai realmente dizer os seus problemas para as redes sociais. Não, não vão. Não, é uma personagem. Aquilo é quase um boneco. Sim, é um avatar. Mais uma vez, é aquilo que a Joana disse no início, pá, é uma colagem espetacular de temas, de fazer parte de alguma coisa, que é do tipo, ah, agora está na moda dizer mal da Joacine, por exemplo. Então eu vou dizer mesmo mal da Joacine. E se vocês nem sabem quem é a Joacine ou o livro, estás a ver? Esse tipo de coisas. Era aí que eu tenho outra colagem para fazer. E relativamente às redes sociais. E, portanto, nós somos uma coisa na vida real e nas redes sociais somos uma persona. Sim, exatamente. Pá, eu nem preciso. Ou seja... Eu não, eu sou exatamente a mesma pessoa. Pronto, mas em geral as pessoas... No trabalho sim, mas nas redes não. No trabalho também. Pronto. Mas há muita gente que é assim. Claro, claro. Ou seja, tu quando estás a tentar debater alguma coisa... Tu estás a discutir com uma persona, não estás a discutir com uma pessoa. Estás a discutir com um boneco que não tem profundidade. Falar com ele pessoalmente não é... Yeah. E que não consegue... Faz muito sentido. Não é, é autoconsciência, porque tu sabes que estás a ser lido. E o que tu vais dizer tem que obedecer... E pôr um like. Exatamente. Se eu estiver a falar contigo, tu não me fazes assim. No fundo assim. Somos todos catfishes, então. Exatamente. E só para dizer uma coisa, eu não queria ter soado tão agressivo, mas... Não soado. Mas querias, não. Mas querias, no fundo. Foda-se! Mas não é foda-se do caralho. Caralho. Mas Picha icona. Isso é o que o Durão diz também quando está nervoso. Picha pênis. A picha pênis. Mas só para dizer uma coisa, de facto... É um comediante, vão ver. Sim. É difícil. Estava-me quase a perder. De facto, há uma coisa que no meio disto tudo nunca há espaço, que é as pessoas admitirem que estão erradas. Peraí, desculpa, o Diogo está a querer... Eu gosto. Não, eu estava encaminhado para o microfone, mas fez festinhas nas costas. Passou-me ali uma carícia. Foi sutil. Eu estava cheio de ciúmes já. Não, o que eu ia dizer é, se tu admitires numa qualquer rede social que estás enganado, isso não é visto como um sinal de... Tipo maturidade, ou que tu refletiste sobre aquilo que disseste. És merda. Não, é de fraqueza. Perdeste. Isso é uma cena tão... Tu estavas a falar, e bem, é sempre importante, e para mim, para tu construir pontos e para chegares a algum lado, e mesmo como sociedade, é importante percebermos uns aos outros. E perder tempo também para perceberem e não dizer, epá, tu não gostas disto, és sim, merda. Sim. É importante. Mas ter estas conversas em público, depois vai nisto, se tu admites que, ah, ok, agora vi o teu ponto de vista e de facto tens razão. Sim. Aí a ganda burra e não sei o quê, não sei. Sim, sim. Pá, mas lá está. Eu acho que isto tudo desemboca numa questão, que é selecionarmos as pessoas sim. com quem nos damos, os grupos onde entramos, as pessoas que nos enviam vídeos de merda, fazer os grupos, os filmes que nós vemos para vocês WhatsApp. Os dois, e ou ficamos na nossa bolha e só entram pessoas com as quais nos identificamos e evoluímos todos em PEC a partir daí, ou então tentamos sair da nossa bolha e criar uma influência positiva nas outras pessoas. Sim. Viste, eu para de me recomendar filmes, caralho. Pá, e é isto. Não sei. É a energia que tu dás às coisas. Epá, sim, sim. Sim, mas é verdade, meu, é verdade. E o João estava a dizer que o tempo do dia é finito, a nossa energia também é finita e ao final do dia onde é que queremos gastar isso? Sim. Era por isso que... Em porno. O que é que andas a ver? Hã? Em porno, o que é que escreves? Mamas. Em português. No Google. Chata. No Google. Sim, sim. Já sei como é que foste ler. Ou no Facebook. Já sei como é que foste dar ao meu blog, então. Exato. Sim. Mamas. Mamas, ah, falando mamas sobre a alimentação. Opa, rata, João, tu és bueco, tu não és assim. Não é, ele é da fábrica. Não, isto não é, nada. Isto é a minha persona, não é? Disseste esporra e rata neste... E tu também disseste. Está bem, mas eu tenho outro, mas eu tenho outra cena, to back it up. To back it up. Acho eu, não sei se cá não tenho, mas... Yeah, esporra aqui. Tu arruma isto. Fecha a loja. Sim, acho que... Por acaso já está assim um bom tempinho. Não? Quanto diria... é que costuma ser os episódios? Uma hora, já vamos uma hora e meia. Ah, tá bom. Foi mais do que isto, assamos todos, não é? Exato. Está favorável. Sim. Tens de vir cá outra vez, não é? Eu, para mim, daqui a seis meses, um ano, três. Quando é que é os Jogos Olímpicos? Em agosto. Fazemos a antevisão dos Jogos Olímpicos. Ai, sou ótima para essa merda. Fiz-me. Salta a vara. Salta a vara, já tenho alguns anos. Assim. Lançamento do peso também, que é levantar-me. Sim, fiz. Pronto, obrigado. Bom, obrigado a todos. Olha, gostei muito. Obrigada. Fiquei tudo traumatizado. Obrigado, Joana. Obrigado por vir. Obrigada. Caguei-se que gostaste ou não, mas... Não, gostei. Pronto. Espero que a malta que está a ouvir também goste com esta intercalação entre meita e opiniões, não é? Mas a vida é um bocado isto, é meita opiniões, meita opiniões. É um bocadinho isto. E algum choro. E até para a semana. Até para a semana. Algum choro copioso. Até para a semana. Tchau. Adeus. Beijocas.